periferia, vivemos sob o medo. E a cada dia o povo aqui morre mais cedo. Cedo demais, os que foram estejam em paz. Morreram, mas ainda há esperança. São 5 da manhã e faz frio lá fora. A neblina cobre o céu, observa a aurora. O sereno, a brisa, o vento frio. O sol que já me aquece, mais um dia sofrido. Meu filho a caminho da escola, dá um beijo em sua mãe, vê se se comporta. Cheiro de esgoto insuportável, córrego daqui, passa em frente ao meu barraco. Notícias de uma madruga cabulosa, né? O que foi fato, hoje vira história. Os comentários, já cheguei em minha casa. O cara que morreu, virou primeira página. Assunto pro povo falar. Periferia, um bom lugar pra viver. Bom lugar pra morrer, difícil é ter que sobreviver. Periferia, vivemos sob o medo. E a cada dia o povo aqui morre mais cedo. Cedo demais, os que foram estejam em paz. Morreram, mas ainda há esperança. Periferia, às vezes lá eu vejo histórias do gueto de alguém que desde cedo aprendeu a matar, aprendeu a roubar. Vacinoras, vingadores da fé. É meio dia, o sol está tão... O clima seco e abafado massacra muito essa gente. Viver na correria, dia após dia. Muitos aqui se submetem a dar o sangue em sua vida, pra dar um conforto pra sua família. Não é questão de luxo, mas quer dignidade, ter respeito e fazer parte dessa sociedade. Mas são discriminados por essa realidade. Fazer o que, véi? Se o mundo é desse jeito, se quer respeito tem que ter dinheiro primeiro. Com dinheiro você é tudo, sem ele tu é nada. Apenas mais um, como outros da minha quebrada. Sobrevivemos no meio a isso tudo. Em meia guerra, na selva sobre feras. Eu sou mais um, visto preto, estou de luto. A cada tempo eu peço paz pra todo esse mundo. Periferia, vivemos sob o medo. E a cada dia o povo aqui morre mais cedo. Cedo demais, os que foram estejam em paz. Morreram, mas ainda há esperança. Periferia, às vezes lá eu vejo histórias do gueto de alguém que desde cedo aprendeu. Já fica alerta pelos perigos daqui que o mal causou na terra. O medo aqui é constante, sem descanso. A morte chega de cada canto, vestida de branco. Madrugadas que demoram passar. Tudo será estranho quando a noite chegar. É na calada, no breu, onde os sussurros soam. Onde tudo é tão estranho, sempre algo observando. Quem é a falsa sombra que some? Quem é os passos que vêm adiante no crime? A lei é muito clara, ninguém vê, ninguém ouve, ninguém fala nada. É esperar, mano, o dia amanhecer. Quem será que viveu ou quem será que morreu? Nunca muda, é sempre a mesma história. Diário da vida, juntos nessa trajetória. Periferia, vivemos sob o medo. E a cada dia o povo aqui morre mais cedo. Cedo demais, os que foram estejam em paz. Morreram, mas ainda há esperança. Periferia, às vezes lá eu vejo histórias do gueto de alguém que desde cedo aprendeu.